já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num passará. A vida vem em ondas como mar.